ouvido. E pô, o cara, a gente tava tentando fazer uma introdução, sei lá, mano. Daí a gente decidiu fazer um bagulho que vem do coração, tá ligado? Porque nada é mais sincero do que um bagulho feito de coração mesmo. E pô, a gente pensa, né, mano? A gente corre pra caralho todo dia. Eu, não, o Cabal, o WD, altos cara, o Daço, o Alisson, a gente corre pra caralho, mano. Pô, a gente, às vezes a gente acha que não merece o que tem, mas eu acho que a gente só tem o que merece. Com o sofrimento, a gente corre atrás das bases, mano, dos bagulho e tudo, a gente procura as produção. Equipamento é meio foda, meio que humilde, mas tá valendo, mano. E tipo, eu penso, quando a gente vai fazer um show, tá ligado? Que a gente sobe no palco, eu penso comigo, caralho, se a gente chegou até aqui, mano, eu acho que não é por acaso, mano. Deus tem uma missão pra cada um de nós, tá ligado? E ó, eu penso que eu tento ver de modo que nossa vida seja um, imagino que seja uma imensa escada, tá ligado? E cada degrau que tem, a gente sobe, é uma vitória. Infinitos degraus, a gente sobe 3, desce 2, perde um irmão na correria, ganha outro, sai desse jeito. A vida é feita de escolhas e tem derrotas e vitórias, sempre assim, mano. Às vezes tem uns caras que critica, né, isso é normal, mano. Mas pra aqueles que criticam, a gente manda um abraço também. Tenta ferir, derrubar a gente, acho que não vai conseguir, né, porque a gente tem a proteção de Deus. Mas é isso, a gente manda um abraço também pra eles, porque é um irmão, tá ligado? Mesmo não querendo, é um irmão. E é isso, Função Rap segue na fé. Fé em Deus, vai dar tudo certo aí na nossa caminhada, mano. E é isso, MC Fito, Função Rap. É o seguinte, vou me apresentando, sou o Man, grupo Função Rap. E é isso aí, vamos fazendo essa introdução, mano, de todo coração, pra galera ver esse bagulho meio diferente que a gente tá montando aí. Tamo num bagulho humilde, mano. É, produção independente, tá ligado? E é isso aí. A gente não tem o equipamento profissional, de estúdio profissional, mas é o que tá saindo aí. Tá saindo nosso trabalho. Se a gravação saiu meio ruim, é porque sabe como é. É desse jeito. Mas eu queria agradecer a galera que deu a maior força pra nós, onde a gente chegou até agora. E a gente vai chegando, e a cada dia mais conhecendo outras pessoas melhores que podem dar mais força, maior força. Porque tem pessoas más que te ferem, mas precisam ser perdoadas. Mesmo assim é irmão. Tem pessoas que te ferem com palavras, mas a gente guarda pra gente, a gente perdoa. E é isso aí. Queria agradecer, um salve pra galera, pra todo mundo. E é isso aí, Rap Nacional, Função Rap. Pra quem não me conhece, eu sou Cabal. E às vezes fico pensando, por que nós rappers somos tão discriminados? Só porque nós falamos a realidade, usamos roupa larga, isso não quer dizer que nós somos ladrão. Como já dizia o Facção, nós rappers estamos honrando a história, fazendo o papel do tumor maligno. Eles censuram um, vem um e aperta a mesma tecla. Eles matam um, nasce outro com a mesma ideologia. Sem generalizar, só aconselhando. E pra nós fazer rap é isso. Não tô nem aí pra que os outros falam, importante é eu e Deus e os manos do Função Rap. Então é isso aí, sou Cabal mais uma vez. Firmeza total é nós.